informe quando necessário a redução. Positivo, 2012, mais próximo voo a Indiacerra é completo. O mais próximo eu vou dar para o senhor interceptar o localizador e me informe iniciando a redução. Marém. Salvador, boa tarde, o voo da 925, cruza 200. Voo no 925, a sinalização desse mantém o 070, chegada a Marte, corrigindo, bom fim. 70, bom fim, 25. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Victor, Mike, Quebec, submantenha 1.000 pés em condições visuais, corredora chefe. 1.000 no corredora chefe, solicita 2.500 DCT Cairu, senhor? Direto Cairu, 2.500, Vitor Mike Quebec, autorizado. DCT Cairu, 2.500, Quebec. Seria livre decolar da 1.0, vento 1.40 graus, com 1.29. 1.627, iniciando e avistando. Redo 2.231, reduza para 2.109. 2.10, 2.131. Cono 755, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012. 3.012, 755. Tá 3155, Sierra Formação, igual na verdade agora é Tango, porém a única alteração é a temperatura da pista e a temperatura ambiente. As duas marcam 31 graus. Pronto, 4340 Guarulhos. Então 3155, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340. Decolagem da 1.0, primeira curva direita. Sai no perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto em posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, onde intercepta o Istero via Polisk 50. 5564 no transponder, 10935 ao controle, TAN 3155. Correto, cotejamento, portão 1.0, reposto quando pronto, fracionamento push. Salve Salvador, boa tarde, Papá Romeu, do Lotel Romeu. Papá Romeu, Zulu, Hotel Romeu, Guanambi, o nível 1.05, confirme o pátio, a pista que decola. Alô, pátio 5, vai decolar da 1.07. Afirmativo, Zulu, Hotel Romeu, pronto para cópia. Papa Romeu Zulu, Hotel Romeu, Salvador Guanambi, nível 1.05, decolagem da 1.07, primeira curva direita, inicialmente restrito 1.000 pés no corredor Axé, 5.002 é o transponder e o controle em 1 no 9.35, Zulu, Hotel Romeu. 7, Zulu, Hotel Romeu, está autorizado para Guanambi, nível 1.05, decolagem da pista 1.07 com curva direita restrito a 6. Receito 1.000 pés no corredor Axé, transponder 5002, cadência do controle 199.35. Afirmativo Zulu, Hotel Romeu, pátio 5, confirma o POB? Afirma pátio 5, POB 3, Hotel Romeu. Afirmativo 03, chama agora a torre, 108.62, operacionamento e TAC. 108.6, operacionamento TAC, obrigado, Hotel Romeu. Solo Trip 5241. Tá pronto, táxi, 29 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Belo Horizonte. BH alternado, 4 horas de autonomia, confirmando o POB, 029? 29. Afirmativo, trip 5241, tem táxi autorizado em frente, última direita, táxi Índia, no ponto esperado no 0. Quando pronto, chama a toa, 108.62. Otímetro no 012, bom voo. Táxi até a final, via Índia, quando pronto, torre 11860, trip 5241. Guarda transferência 3145. Seja mantém 2500, Victor Mike Quebec. Ciente. 2755, desça para 2000. 2755. Passarei do 2231, desça para 3000 pés. Para 3000, 2231. Vou direto para a plataforma, só me livrando da CTR. Está estabilizado, 3145. 3145, complete a aproximação e chame a torre em 1862. Não, 26. Bono 755, inicie redução para aproximação, tráfego à frente 7 milhas com 130 de ground. Desça para 2000, está livre aí o procedimento. Zero, pronto. 25241 no a linha decola sem parar, vento 140 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. A linha decola sem parar, o trip 5241. 30 de ground. Agora transferência pro. Zero no 2, livre taque, chama no ponto espera. Gente, altímetro no 0 no 2, vamos tentar chamar para ponto espera. Oi, buenas, 3145, estabilizado em ERS. 3145, vento 140 graus, com 1-1 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Faz 3145. Santo 80 ou 25? Quando 925, desça para 4000, ajustado 1012. 4000, 1012, 25. 3145, livre pouso na 10, vento no 30 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, 3145. 5241, decolado ao 04, chame controle 19, decimal 35, bom voo. 5241, 193. 4 de abril, decola setor norte, a 3 milhas afastadas. Afirmativa, afasta apenas 3 milhas ou vai até a rotatória? Não, antes de eu ter a rotatória, Bruxo Zulu, do aeroporto. Afirmativo, pousa no seu aeroporto ou apenas sobrevoa e retorna? Não, é a nossa cara, vai pousar lá, vou operar de lá agora. Afirmativo, Tango de Bravo pronto para cópia? Pronto, Bravo. Salvador, C aeroporto, Grupo Zulu, 500 pés, decolagem da 17, cumpriu a norte, ao quando autorizado pela torre de controle Salvador. É, aciona 0137 no transponder e o controle 19935, Tango India Bravo. 500 pés, 0179-186-0137-1935 é a torre, é o controle Tango India Bravo. O transponder é 0137. Contato radar na decolagem, sub mantenha 200 perfil gole. 200 perfil gole, 5241. Tata Radio, Tânia Bravo. Tânia Bravo, prossiga. 4 para acionamento, ó. Excelente livre acionamento, chama para o táxi. Agora 5-4. Bravo, confirme, decola da presente ou da 1-7? Decola da 1-7. Vicente, chame. Vicente, chame para o táxi. Só 3145, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, estando 3145, bom dia. Tendo baixou e travou, 75. Vicente, aguarde pista livre. Guarda. Livre ingresso, é partilhado e pronto. Novembro Alfa, solicito o regresso. Livre regresso para Salvador em Novembro Alfa, ingresso no Interlagos, então me visou com o campo na rotatória. Juliette, corrigindo, vai aguardar antes do táxi Juliette, portão previsto é o 10, a nave da companhia está livrando. Aguarda antes do táxi Juliette, são 3145. TAN 3145, via Alfa, aguardante da Juliette, para o 10, TAN 3145. O 2231 estabilizou? No momento. complete a aproximação e chame Torre Salvador em 1-8-6-12. 1-8-6-12. Gol 925, desça para 3.000 pés. Altímetro 1.012. 1925, 3.000, 1.012. Mais um minutinho, cópia, por gentileza. Só 3155 para o táxi com uma centena, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado via pátio, Índia, no ponto espera da 10, quando pronto, chama a torre 108-612 e altímetro 10-2, tem 3155. Pátio Índia para o ponto espera 18 também, eu tenho 3155, obrigado. O TAN 3145 vai dar passagem ao Airbus da companhia, após prossegue via Juliette, portão 10, TAN 3145. Gente, dá passagem para a nave da companhia, após Juliette, para 10, TAN 3145. Oxenay 6314, pronto para a cópia? Vai escutando 4. Oxenay 6314, Salvador Petrolina, 340 o nível autorizado, UP Zulu 20 a rota. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Tecida, saída Momo, transição Flock 5016 no transponder, 6935 ao controle, 6394 da Oxenair. Positivo 340, Aper Zulu 20, decola da 10, primeira curva esquerda, Momo Flock 5016, confirmando 1935 ao controle, 6314. Afirmativo, reposto quando pronto para acionamento, puxa, o portão é o 05. Afirmativo, 05. Sente. Mantém a Mari 1075. Corre Salvador, passarelo 2231, tá na final, com o trem embaixo travado. Sente o passaredo 2231, vento 130 graus, com 10 nós, altímetro 10-2, livre pouso na 10. 2231. Salo boa, mano, 755, Pedro. 755, táxi via Alfa, reporte Enzo, taxiway Juliette. Via Alfa, chama da Juliette, do 755. Salvador, uma boa, tá 3155, ponte espera, 90. Tá 3155, mantém o ponte espera. Mantém, 3155. Eu tô correndo, eu tô Milha Bravo. Prossiga, tô Milha Bravo. Acionado, pronto para ingresso. Sente, altímetro 10-2, livre o táxi, chame para ingresso. Chamada para ingresso, tô autorizado, vai dar presente já. O Mike Tango já avisou algum campo? Afirmativo. Para ingresso no circuito, chama a torre agora em 18-612. Obrigado. Oi, Salvador, é como é que Tango? Meta livre, Vitor Mike Quebec, do X45, informe no retorno. Chamada para retorno, Quebec, grato. Para final no 7, a parte final de 3 milhas. Encontrará 3 milhas. 18-612. 18-6, obrigado. Direita, solo 121 decimal 9. Ali pra direita, 921, 2231. Solo Salvador, primeiro 231, livrou. Ingressando na final no 7. Vento 140 graus com 9 nós, altímetro 10-2, é parte fora do solo. Autorizado, por favor, só iniciando. Eco Mike Tango, informamos o helicóptero decolando agora com proa norte do pátio 4. Zulu, Hotel Romeo, decolado aos 1-2, chame controle 1-9-35, bom voo. Sente controle 1-9-35, Zulu, Hotel Romeo, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, jogou 1-9-25, passando India Sierra, trem baixo. Sente 1-9-25, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Eco Mike Tango, reduz a aproximação na medida do possível, reparte sinal de 3 milhas. Considerar 3 milhas, Mike Tango. 3155, livre decolar dono 0, vento 140 graus com 9 nós. Iniciando 315. Liga Bravo, visual para a nave asa fixa, final de 4 milhas. Abraço fora do solo. Frente para a Liga Bravo, fora do solo, 1-3, visual com a aeronave asa fixa, final de 3 milhas, dono 7. Só visual com o mesmo, se eu me permitir, eu vou ficar com 1 milha no local que eu vou estar usando. Se autorizado, permanece na sua frequência. Sente, o local fica a quantas milhas do aeroporto? Já está no meu travesso, aqui. Na presente, lá onde que eu estou, no meu travesso. Sente, reporte controlado. O Tanguinha Bravo, vento no 30 graus, como 0 nós. Bravo. Marcando, levantar você para lá. 545. Com campo. Sente, Índia November Alpha, reporte na rotatória. O Índia November Alpha já se encontra na rotatória, está visual com o campo. Somo 925, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-2. Ok, deu. 2-5. Eco Mike Tango, visual combine da Gol na final 1-0. Afirmativo. Eco Mike Tango, visual combine da Gol na final da 1-0. Atitando o Eco Mike Tango. Ciente, ajuste a aproximação para seguir como número 2 após o bind da Gol, Eco Mike Tango. Após a passagem, está autorizado o pouso? Afirmo, porém aguarde autorização para o pouso. Vai ser bem na vigília. 155 decolado aos 1-4, chão e controle 1-9-35, bom voo. 9-3-5, Índia November Alpha, ingresso na final 1-7, informa o helicóptero à sua esquerda, a 500 pés, reporte final de 3 milhas. Reportará na final de 3 milhas, Índia November Alpha. Eco Mike Tango, livre pouso na 1-7, vento 1-3-0 graus, como 2 nós, altímetro 1-0-1-2. Mike Tango. Mano Dona, pode prosseguir descida agora no 075? É autorizado descida para 2.000 pés, voo no 075, altímetro 1.012. 2.000 pés, 1.012, voo no 075. Bom dia, o chão é 6327 para puxa e acionamento na posição 01. 6327-01 no portão, está livre, reporta táxi. Livre, puxa e acionar, reportar a táxi, 6327. Usou no 5, frequência livre. Dia November Alpha, reporte final de 2 milhas para 1-7. Reportar na final de 2 milhas, em dia November Alpha. Tango negativo, temos a aeronave já a 2 milhas e meia. Seu solo foi azul no meia, livre à esquerda, aguarde para o ingresso. 925, livrou a pista. Gente, 925, solo azul no meia, livrou pela direita, chame solo 121 decimal 9. 219 no 925. Alô, gol, 925, livrou. Gol 925, táxi via Alfa, reporte Anta, taxiway Juliette. Táxi lento, portão previsto 01, não temos um Fokker 100 da Alcinara Bianca, que logo vai iniciar. Gente, Alfa, reporte Anta da Juliette, táxi lento, gol 925. Tá, 3155, de forma proa 190 por aproximadamente 1,5 milhas para evitar formações. Copiado, sente, 3155. Cadê o Oceaner 6321? Oceaner 6321, a intenção é Brasília no 320. Se o senhor já tiver o 32, a gente aceita, se não 380, se possível. Pronto para a cópia, 320? Pronto para a cópia. Oceaner 6321, Salvador, Brasília, utilizado 320, via ambos do Lula 7. Recolação no zero, primeira curva direita, pedida feita gola e transição ofito. 5025 no transponda, 10935 ao controle, 6321 no Xenera. Autorizado, nível de voo 320 para Brasília, na Uppers do Lua Nocente. Decolada 10, curva direita, gole o fito. 5025 no transponder e Salvador em 119.35 para o Ocean 6321. Protegimento correto, posição remota, reporte quando pronto para acionamento push. Reportaremos, Xenera 6321. Salvador, Xenia 6314, pushback, acionamento, posição 5. 6314, portão 05, iniciei de imediato. 5, dentro de quantas milhas você tem condição de voar Leda? Mais duas, três milhas. Ok, sim, a gente informe na Pro de Leda. Deixa eu chamar. Azul 4118, pronto para puxar o acionamento no banco 3. Afirmativo, 4118 azul, vai aguardar no 03, ok? Devido à movimentação no pátio. Sim. Um alternando 3325. 2513325, 3154. Trip 5241, cruzou 150, chame Recife em 1288, alternando 260. 1288. Alternando 260. 5241. Mantém a posição, Gol 925. Mantém. Vai pousar na 10? Afirma. Qual a sua velocidade? Mantendo 1809. Tango Zulu está autorizado a descida para 3.000 pés, ajustado 1012. Condições de manter essa velocidade até interceptar o localizador? Afirmo, está livre da restrição? Está livre, descendo para 3.000. 3.000, manter 1.80, Tango Zulu. Ok, agora sobre vetoração para a final. Voe com a proa... Voe proa de Duna, Juliette Tango Zulu. Proa de Duna, Zulu. Estabilizou, vão 0.75. Vou no 0.75, chame a torre, 1.862. 18.6, vá. Salvador, 35488, muito boa tarde, cruzou 190. Para 110 na Pro de Amarta, chefe. Trip 5488, acione identificação, desça e mantenha o 080, chegada man. Para 80 na man, 5488. É. 3207 com fins, 360, pronto para cópia? Afirma. Então, 3217, Salvador Confins, autorizado 360, decolagem no zero, primeira curva direita, perfeita saída da El Leda após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta up Zulu no meia. 5026 no transponder, 10935 ao controle, TAM 3217. Autorizado Confins no 360, decolagem no zero com curva direita da El Leda após Leda, voa Bridge, intercepta up Zulu 16, campeona 5026 e o controle 1935, TAM 3217. Correto, cotejamento, reporte quando pronto para acionamento, puxa o portão 10. Solo, Xenia 6327 para o táxi com 70 a bordo, 2 horas de autonomia alterna Salvador. Confirma apenas o Probeu 6327, pois beleza? 70. Afirmativo 6327, autorizado até o ponto de espera via Índia, primeira direita, no ponto de espera chama 2. 186, altímetro 1012, 1102, bom gol. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, chama a torre no ponto de espera 18-6 e o ajuste 1-0, 1-2, 6-3-2-7. O 925 via Juliette, 01 no portão. Juliette, 01 no 925. Salvador, Xanel 6314, para o táxi do AB 101, autonomia 4:20, até na Salvador. Linha 3-1-4, prossegue em frente via Índia após a passagem do banco da Gol, no ponto de operação a 208-6-12, no altímetro, bom voo. Após o Gol, via Índia, 286, obrigado, boa tarde, 3-1-4. 327, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 6327. 1075, solo 123, livre à direita, solo 121, decimal 9. 129, bora 075. Salvador, bom dia, boa tarde, bora 075, livrando a 6:40. 075, táxi via Alfa, ponto por gentileza antes da sua Juliette. E a Alfa reporta antes da Juliette, gol na 075. A linha decola 10, poxa, né, 6327. Atingindo 3.000, Tango Zulu. Tango Zulu, desça para 2.000 pés em aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Para 2.000, aguardando o lock, o Tango Zulu. O 5488 pode voar Duna? E para voar Duna, em virtude de tráfego de menor performance, o Charlie 402. Reportará para o táxi 4198. Mantendo para Diamar. Autorizado Duna, trip 5482. Duna descendo para o... para 3.000 pés. 3.000 pés ajustado 1.012. Ok, dá para gente Duna para 3.012. Muito grato. 1965, boa tarde, eu chamo a 6327, na próxima. Bom dia. 327, contato radar na decolagem, submantém 240 após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, o Chanel 6327. Hotel Romeu, suba para 1-0-5. Entra, atenção, 1-0-5, Zulu, Hotel Romeu. 0 graus, como 0, né? A linha decola da 1-0, chama a minha 3 no meu quarto. Atingindo 2.000, Tango Zulu. Tango Zulu para o localizador esquerda, proa 150, informe estabilizado. Viva LS. Esquerda 150, pode entrar no log, Tango Zulu. Obrigado, até a próxima. Controle, o Chanel 6327, vizia esquerda para evitar a formação.